Federer e Djokovic nas meias finais do Roland Garros. Timișoara e Gloria Bistrița despromovidos à segunda divisão da Roménia. Timișoara era um dos adversários do Benfica na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Alberto Contador tem audiência para agosto, anunciou hoje o Tribunal Arbitral do Desporto. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Olá, eu sou o Di Martino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés com Diamantino Teixeira. Agora na Antena Web também temos um espaço dedicado à música clássica. Quarto Andamento é um momento que dedicamos à música erudita. Durante 60 minutos, conheça as obras dos grandes compositores de outros tempos e da música contemporânea. Conheça também os intérpretes dessas mesmas obras. Quarto Andamento. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com a locutora Joana Santos, na sua rádio Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Não perca, às terças e quartas-feiras, na Antena Web, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, repletos de boa música e boa disposição. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todas as terças e quartas-feiras, às 8h15 da noite, só aqui, na Antena Web. Boa noite. Foi um dia em grande no Roland Garros, em mais um dia em que se jogaram os oitavos e os quartos de final. Oitavos e quartos de final na secção masculina e na secção feminina apenas os quartos de final. O facto de se jogar ainda um jogo dos oitavos de final está relacionado com o jogo de Andy Murray, que opôs o britânico ao sérvio Viktor Troicki. O jogo começou na segunda-feira, ou seja, ontem, mas foi interrompido e hoje terminado. Quando o jogo terminou ontem, estava empatado a 2-7-2. E hoje jogou-se o quinto e decisivo set. Ora, vamos a este resultado. Sendo que nos dois primeiros sets, Viktor Troicki esteve a vencer por 4-6, 4-6. Depois, o britânico recuperou, vencendo por 6-3 e 6-2. Hoje, no set decisivo, o jogador britânico Andy Murray venceu por 7-5. Destaque no primeiro set, realizado ainda na tarde de ontem, com o britânico a estar a perder no primeiro set por 0-5, ainda a conseguir reduzir para 4-5, mas depois o sérvio Viktor Troicki, que por momentos teve o jogo praticamente ganho, a vencer o primeiro set por 4-6. No segundo set o jogo foi mais repartido, mas ainda assim o sérvio Viktor Troicki esteve sempre na frente. Depois, Andy Murray recuperou. O número 4 do WTA conseguiu fazer a cambalhota no jogo e vencer por 3-7-2, quando esteve a perder por 2-7. Hoje, Federer jogou frente a Gael Monfils e venceu. Este foi um jogo tranquilo para o tenista suíço, que até agora não cedeu sequer um set em solo parisiense. O tenista vai defrontar Novak Djokovic e vai tentar quebrar a série de 43 vitórias consecutivas do tenista sérvio, que é já uma referência, atingiu um novo recorde no ténis mundial. Roger Federer teve uma atuação tranquila frente a Gael Monfils, vencendo os dois sets tranquilamente por 6-4 e 6-3. Gael Monfils só ofereceu maior dificuldade no terceiro set, mas o francês não conseguiu mais do que levar Federer a um tie-break. Tie-break que o tenista suíço venceu por 7-4. 7-6 foi o resultado do terceiro decisivo set nesta tarde de terça-feira. Na secção feminina, jogou-se o jogo que opôs Anastasia Pavlyuchenkova e Francesca Schiavone, que a italiana venceu por 1-6, 7-5 e 7-5. Um jogo em que o ténis foi muito elevado, com uma qualidade extraordinária, sendo que, em vários momentos, o público presente foi levado ao delírio, com Francesca Schiavone e Anastasia Pavlyuchenkova a trocarem por longos períodos de tempo a bola entre si. A tenista Francesca Schiavone começou pior, perdendo o primeiro set por uns expressivos 6-1, mas depois recuperou no segundo e terceiro set. Agora Francesca Schiavone vai jogar na quinta-feira frente à francesa Marion Bartoli, que venceu Svetlana Kuznetsova pelos parciais de 7-6, com 7-4 no tie-break, e 6-4. Voltando à secção masculina, digo-lhe apenas que Andy Murray vai jogar frente ao tenista Juan Ignacio Chela para os quartos de final. Depois se decidirá quem segue para as meias finais deste segundo Grand Slam do ano de 2011. Ficou em segundo lugar no Campeonato Nacional de Futebol Romeno. O Timișoara acabou hoje por descer à segunda divisão devido a uma decisão judicial. Na base, as dívidas do clube aos seus funcionários e jogadores. Taborda, guarda-redes que já representou a Associação Naval 1 de Maio, também despromovida esta época, falou ao jornal de Mais Futebol. Explicou que esta situação já não é inédita e que, aliás, não é o único clube a descer da divisão. O Gloria Bistrița, um dos prestigiados clubes da Roménia, também foi hoje relegado ao segundo escalão do futebol romeno, à Divizia B, precisamente pelo mesmo motivo, o não cumprimento com os salários aos jogadores e equipa técnica. Taborda confessa que teve alguma esperança nos dirigentes experientes, refere, do Timișoara, e não esperava que a situação chegasse a este ponto. Ainda assim, Taborda diz que não é uma decisão definitiva. O clube poderá interpor recurso, mas, de todas formas, a época já ficou manchada. A equipa do Timișoara esteve sempre muito perto do título, mas apenas ficou em segundo lugar. Quanto ao Gloria Bistrița, ficou no último lugar da manutenção, garantido na última jornada do campeonato romeno. Há ainda outros clubes que estão sob análise e poderão também descer de divisão. É uma situação que não está de todo excluída. O Timișoara era um dos potenciais adversários do Sporting Benfica na fase de pré-eliminação da Liga dos Campeões. Com a relegação do clube à 2ª Liga e a não inscrição na Liga dos Campeões, faz com que o Vaslui, também da Roménia, ocupe esta vaga, agora deixada pelo Timișoara. Tudo isto até a decisão contrária, claro está. E se assim se verificar, os dois despromovidos pelos resultados à 2ª Divisão ficam, efetivamente, na 1ª. António Fiuza vai recandidatar-se à presidência do Gil Vicente Futebol Clube. O anúncio foi feito esta manhã. Na base desta recandidatura está o regresso do Gil Vicente à 1ª Liga. Recordemos que o Gil Vicente foi despromovido à Liga de Honra, na altura sem nome Orangina, devido a uma ação de secretaria, ou seja, pelo facto de o Gil Vicente ter utilizado o jogador angolano Mateus. Esta utilização indevida fez com que o clube tivesse como pena para cumprir a relegação automática ao segundo escalão. Na altura, António Fiuza era o presidente do Gil Vicente e defendeu até ao fim a permanência do clube no escalão principal. Não conseguiu defender, mas é na categoria de presidente que vê o clube barcelense regressar à 1ª Divisão. António Fiuza, como disse, irá então recandidatar-se. Pelo menos foi esta a sua declaração e foi este o seu manifesto de vontade para as próximas eleições de São Vicente que se realizam em breve. Antenoeb, desporto. Há precisamente 50 anos, o Sporting Benfica sagrava-se pela primeira vez campeão europeu, ao vencer, no final da Liga dos Campeões, o Clube de Futebol de Barcelona. Foi um jogo emotivo e com muitos golos, dois deles apontados por Mário Coluna. Foi a 31 de maio de 1961. Hoje, o canal público televisivo RTP Memória vai exibir na íntegra esse jogo, com comentários e relato naturalmente mais recente, mas com imagens ainda a preto e branco, da altura. 50 anos envolvidos, a equipa do Benfica pouco mais fez, a partir sobretudo da década de 1980. A última vez que chegou à final foi no ano de 1990, final que perdeu para o AC Milão. Foi uma maldição, dizem, a de Bela Gutmann, que impediu o Sport Benfica de conquistar novamente a Liga dos Campeões. A quando da chegada à final, em 1990, foi inclusive feita uma peregrinação à campa de Bela Gutmann. Uma peregrinação de adeptos encarnados que parece não ter resultado, já que a equipa do Benfica perdeu na final frente ao AC Milan. O Benfica esteve muito perto, nesta época, de cumprir a chegada a mais uma final, não da Liga dos Campeões, mas de uma renovada Taça UEFA, que se fosse na altura até se chamaria Taça das Feiras, hoje atual Liga Europa. O clube falhou ainda assim a passagem à final depois de perder com 1-0, aliás, com a equipa do Sporting de Braga. Esta foi a única vez desde 1990 que o Sporting Benfica esteve tão perto de uma final europeia, quer em Liga dos Campeões, quer em Liga Europa. Há 50 anos atrás, o panorama era bem diferente, com os benfiquistas a arrecadarem este troféu europeu, frente a um colosso, também na altura o era, do futebol mundial, o Futebol Clube de Barcelona. E precisamente o Barcelona venceu no passado sábado, no estádio do Wembley, a edição 2010-2011 da Liga dos Campeões. No estádio mais emblemático da Inglaterra, os britânicos viram cair o Manchester United. 3-1 foi o resultado final para a equipe de Barcelona. O Manchester até entrou bem, criando várias dificuldades ao Barcelona e impedindo os catalães de saírem para o ataque. Mas um futebol bem organizado permitiu ao Barcelona rapidamente resolver o problema e ser inclusive o primeiro a marcar. A equipe de Manchester só conseguiu parar o poderio espanhol durante cerca de 10 minutos, os primeiros 10 da partida. Depois, Pedro Rodrigues fez o 1-0 para a equipa de Barcelona. Entretanto, à passagem da meia hora, Wayne Rooney fazia o golo do empate para a equipa de Manchester United, relançando a partida. Não houve mais golos até ao intervalo, mas na segunda parte era a vez de Messi fazer o 2-1. O argentino marcou o 12º golo na Liga dos Campeões e recolocava novamente o Barcelona em vantagem. Mas desta vez, o Manchester não voltaria a empatar. Nani ainda entrou em campo, no mesmo minuto em que David Villa fazia o 3-1 final para a equipa do Barcelona. Com este resultado, os catalães arrecadaram mais uma Liga dos Campeões. Desta vez, frente ao Manchester United, repetindo o resultado, ou quase, da final de 2008-2009. Na altura, o Barcelona havia vencido por 2-1 a equipa também do Manchester United. O que mudou, essencialmente, foi o palco. O Barcelona foi bastante superior, tal como nessa final que opôs a equipa do Barcelona à equipa de Ronaldo, que entretanto está agora, precisamente, no Real Madrid. O principal rival também do Barcelona, mas em Espanha. Antenoeb, desporto. O Tribunal Arbitral do Desporto já encontrou uma nova data para a realização da audiência a Alberto Contador pelo controlo antidoping positivo de Glenn Buterol no passado ano de 2010, na última etapa da Volta à França. O julgamento deverá realizar-se entre 1 e 3 de agosto, quando inicialmente estava marcado para 6 a 8 de junho. Este adiamento permite a El Pistolero participar da Volta à França versão 2011, e defender o título que ele próprio conquistou no ano passado. A Volta à França acaba no dia 24 de julho. Recordemos que a Federação Ciclista Espanhola decidiu livrar o espanhol da punição de um ano de suspensão. Os espanhóis entenderam que a justificação de Alberto Contador era válida Segundo Alberto Contador e a sua defesa, o facto de o controle antidoping ter dado positivo da substância proibida clenbuterol estava relacionado com um bife que o espanhol ingeriu e que estava contaminado. Esta decisão, esta fundamentação, aliás, fundamentada também com outros argumentos, permitiu a Alberto Contador ver a sua suspensão levantada. Mas quer a AMA, a Associação Mundial de Antidopagem, quer a UCI, a União Ciclista Internacional, pediram ao TAS, o Tribunal Arbitral do Desporto, a reavaliação deste processo. Inicialmente, como dito, o Tribunal Arbitral do Desporto tinha agendado a audiência para 6, 7 e 8 de junho, entretanto suspendeu-a por tempo indeterminado, anunciando hoje uma nova data, de 1 a 3 de agosto. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 20 horas. Fique bem e até lá!